1-3-3-3, decolou 2-1, chama o controle 1-2-0, décima 8. Controle 2-0-8, boa noite, 3-3-3. Controle Salvador, boa tarde, gol no 333. Controle Salvador, gol no 333. Gol 333, contato com a zona de colagem, suba 360, Cedo da El. 360, Cedo da El, gol no 333. Para o táxi, Cedo da 3561. Com 25 horas, POB 69. Via Indy Alpha até o ponto de espera quando chama a torre na frequência 186, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera 186, boa tarde. Puxaria 6312, pronto para o pushback acionamento no 04. 6315 será o número 2 no setor, ok? Vamos autorizar agora o TAN que já tinha nos chamado no 03. Gente, vai guardar 6315. 3193, já acordando com a equipe, assim que a aeronave da companhia liberar a retaguarda, livre e posicionar a chama em táxi. Ok, em coordenação, chamamos o táxi, TAN 3193. Pista 17, fixo, Mike, na conduta. Muito obrigado. Mais um 1500 pés via corredores. Reporte no ingresso do Interlagos. Manati. Torre Salvador, boa tarde, 3561, ponto de espera, 1-0-1. 1-0-7, com curva à direita. No corredor a céu, controle opera 1-0, decimal 8, aciona 0-1-2-5, cotejo. Nível de voo 340. 3-4-0, 3-3-3. Via por trem fixo, sinal pista 17, vai reportar no solo. Autorizado pouso, 130 graus, 099, trem fixo. Sim. É a cobeta. O Delta, prossiga. O seu voo direto para a Vitória da Conquista está condicionado ao cruzamento do nível 1-6-0, ok? Após uma boa voa elefa, Tá funcionando 160, você autorizar direto entrada da Conquista. Ok, agora Elefa 160 Conquista, 5489. Sam 3193 para o táxi, tem a bordo 127, autonomia 410, montando a caminho. Consegui copiar o POB, por gentileza, repita. POB 127. Copiado, então prossegue via Índio Alfa até o ponto de espera, quando chamar a torre, no 186. Índio Alfa no ponto de espera, torre, Sam 3193, bom dia. Sessioner 6315, já está autorizado o puxo, acionamento no setor, chame para o táxi, apenas coordenação com a equipe de solo, observando a liberação do TAM, a retaguarda. Sim, aguardando a liberação do TAM, está autorizado o puxo, vai reportar para o táxi, 6315, está 13, 10. Mike, é com o Vitor. 561, contato radar de colagem, subam 380, saída Arbor. Subindo 380 na Arbor, TAM 3561. Boa tarde, 3193, ponto de espera pronto. 3193, autorizado, decolar, 150 graus, 079. Decolagem, 139. Salvador, boa tarde, voo 1648. Boa, sendo identificação, chegada a Mari. Desça para 3.000 pés, o altímetro no 015. Para 3.000 pés com no 015, voo na 642. Sessão 6315, 3 horas e meia, alterna com o seu bico 135. O PLB? 13135. Via Índio Alfa até o ponto espera, a torre no 186. Índio Alfa 186, obrigado. Copiado. quase rotatório visual com o campo. Está presente, está autorizado direto de Vitória da Conquista. Direto Conquista, 89, obrigado. 3193, decolou 32, chame o controle, boa tarde. Controle 1208, 3193, boa tarde. 3561, está presente direto Elefa. Boa, né, Elefa, 3561. Salvador, boa tarde, 3193. 3193, boa, contato radar na decolagem, suba 380, saída da ELA. 380, nada ELA, 3193. Salvador, está 3154. Boa tarde, informação do Quebec, passa no 60, toma 50. 9. 3154, boa. Senhora identificação, chegada a mar e desça para 4.000 pés. Altímetro 1.015. Para 4.000 com 1.015 pela mar e P3, 1.054. Prossiga na porta da rotatória, chamando torre 118-6. Rodou hoje, é 6142, posição 612, boa tarde. 6142, muito boa tarde, para Recife 65, copia? Afirmativo, prossiga. Autorizado Recife 350, via Peruísque 58, decola 10, com curva esquerda, saída Apuca, transição Caju, controle opera 1208, aciona 54110, cotejo. Autorizado então para Recife nível 350, via Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, Apuca, Caju, a transição 208, controle 54110, no transponder do Oceania 6142. Correto, quando transição em posicionamento, confirma o gate? 612. Mike Eco Delta, mantenha o ponto de espera, tem um tráfego na final da 17. Chama agora o centro Recife, rua 260, alterna 1288. 260-288, boa. O Galeão, temos aprovado 360, copia? Copio. Autorizado, Galeão, nível 360, via Pêsulo 10, após sair a rota do plano. O controle Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 5414. E após a decolagem, a primeira curva será à direita, na saída da El Leda Bridge. A Pêsulo 10, decolando da 10 com a curva à direita da El Leda Bridge. Controle 1208 e o transponder 5414, Oceania 6213. Ok, o 1-2-6-2-1-3 correto, quando pronto, chamei para o posicionamento, confirmando a posição. Chamarei para o posicionamento na posição 5. Low 648, prossiga para 2.000 pés, está autorizado a LS X-Ray. Reporte, localizador. O altímetro permanece no 015. Para 2.000, reportaremos localizador do LS X-Ray, controle, eu acho que é 6386. Chamei 6326, chegada Mari, desça para 4000 pés, altímetro 1015, acionando a identificação. Ok, no ideal para 4000, acionar o idente, 1635. Get? Oi? Ive. Quem? Ive pouso no 7, 160 graus, 07 nós. Juliette Romeu, controle na escuta, prossiga. Acionado 5404. Romeu, Juliette Romeu, troca seu código para 0244, prossiga a 1.500 pés, comprou a da rotatória. A 1.500 pés, confirme. Tem um helicóptero à sua esquerda, dá pra liberar aí depois o aguardo do helicóptero. Tá na linha e manter. A 3193 chama o centro Recife em 1251, alterna 1-3325. 3351, boa tarde. Ele é o 1648 completa e ele é sexo e chamou torre 198 decimal 6. 86, obrigado. Já. Salvador, gol 1648 na final da 1-0 baixada. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Baixa. Eco Delta. Recife, 251, alterna 1325. Aguarde um momento. Voo 1648, observe um helicóptero decolando da pista 17 à sua frente agora, sem interferir com o seu pouso na 10. O vento é de 140 graus, 07 nós, cheque baixado e travado. Baixado travado, observa no tráfego, voo 1648. Papá Mike Eco Delta, decolou aos 4-2, chame o controle. Oi, o 9MX8 Tango, está aqui no pátio da ADEM, não solicito um acionamento para teste de motor. Qual é o tráfego? Papá Romeo, November X8 Tango. November X8 Tango, qual o local de estacionamento? Pátio 4, em frente ao hangar da ADEM, só acionamento da giro de motor. Dispatch, Manati, reporte Jesus Milha. A gente autoriza, a princípio, excepcionalmente, o corredor Axé até o farol da Barra Chuda. No farol, ela condução a sua direto de Manati. Espera então, tanto dispatch na linha litoral, Mike Eco Delta, reporte fora da Barra. Pés, 3154. Ei, prossiga para 2.000 pés, autorizado LSX-Way, reporte localizador, 3154. 3154, controle localizador, tá? Deixando 2.000 pés. O 1648, no solo 43, libera direito, solo 1249. 219 à direita, voa no 643. 2 direto no meio, prossiga. Chiantos, afirmativo, até a rotatória. Salvador, gol 648, livrando a pesca. 648, prossegue táxi via Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando para Juliette, 648. Salvador, Chanel 6213, pushback acionamento no 5. No 056213, está autorizado, chame táxi. Livre, chama táxi 6213. O Chanel 6326, é o número 2, reduza para 180 nós, descendo para 3.000 pés, 1.500 manéis seu altímetro. É, confirme, 180, senhor? Só ativo, 6326. Ok, reduzindo a 180, 6326. Puxa da 6315, né, escuta? Localizador, está trazendo 54. Zona 54 completa e ele é sexuê, chamando Torre 18 desse bom meia. Eu vou também, obrigado, até mais tarde. Torre Salvador, está trazendo 54, está no sinal elétrico, sempre está 10, desloca a pista, baixada gravada. Boa tarde, autorizado pouso 140 graus 079. Deve pouso de pista no 0, tá 3, 5, 4. 2013, é, apenas para informação, irem ingressar uma aeronave via Juliette para o 2, ok? Não interferindo no seu push. 6213, obrigado. 648, Juliette para o 02. Juliette para o 02, 648. Atingir 4.000, 6326. 6326, prossiga para 2.000 pés. Está autorizado a LF Oxway, reporte, vou prever. Para 2.000, está livre o LS, informa estabilizado, 6326. Táxi. Chamar táxi 6A. Por uma coisa. Salvador, será 6315? 6315, centro Recife agora em 251, na alterna 3325. 251-3325, 6315, valeu. 3325 é secundária, vamos voar. 3325, conta lá. 0, curva direita, saída da Euleda Brice, intercepta Zulu 16, pode seguir a rota do plano. O controle Salvador opera em 1208, acena 5442, cotejo. Correto, quando pronto, chame em posicionamento, confirme em posição. Pérez agora, direto Manati, Mike Eco Delta, reporte do Jornal CTR. Obrigado, licenciado. Utilizado, Oxalá, 6326. 6326, completo LF X-Ray, chamando Torre 1-1-8-6. 6-8-6. Salvador, boa tarde, Oceaner 6326. 6326, prossiga, boa tarde. 3 milhas do externo. Ciente, número 2, chame passando Simbia. Chamará. No solo 5-0, libera a direita, solo 2-1, decimal 9. 2-1-9.